dizeres que hoje marca mais um passo daquilo que é o reconhecimento do saber fazer, do saber da experiência que vocês têm, tanto no nível básico como no nível secundário, mas que possam ver reconhecidos em papel, porque a vida tem várias oportunidades, uns tiveram menos oportunidades, outros não foi a oportunidade certa, e portanto, ao longo da vossa vida, que apostem na formação, independentemente do grau de ensino que esteja associado. Essa era uma mensagem clara, que é importante que as pessoas não deixem de apostar na sua formação para que possam ter outros conhecimentos e que possam ser mais valias naquilo que é o vosso percurso também profissional.